Salvador corre já ali, sou bom dia, ou 554 330, essa próxima rata taxi, Quebec na sua escuta. Tipo confirmado é quando é 17? Ah, sim, bom, foi autorizado, senhor. Gente, ingresse via pista, reporte alinhado pronto. Ingresse na Quebec via pista, reporte alinhado pronto, 5554. Autorizada a decolagem, o vento norte 2 nós. Autorizada a decolagem, 5514. Colado da 17 na PUCA. Contato radar, tudo mantendo nível 90, saída Pucajá, Maracaju, 355-94. É, ascensão para o 190. É o 355-94, volta. É possibilidade de restringir nosso nível até o 1950 como nível final e pro de Aracaju assim que for possível. Subir mantém 50-355-14. Ok, aguardando pro de Aracaju, ok. Vamos coordenar a trip 5594. Ok, grato, aguardando. Controle de Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, solicita regresso. Estou no Salvador, meu peso, em condições visuais, informe rotatória, visual com campo. Afirmativo, rotatória, chamar controle. Controle, o 355-14 está efetuando um pequeno desvio à direita, que é de 2 milhas aproximadamente, lateral. Ok, ciente. VIP 55 no 4, está autorizado 150 direto Aracaju. Ok, 150 direto Aracaju, muito obrigado. Juliette está passando por Paris. Sim, reporte rotatório, Alfa Vitor Juliette. Ok, eu posso parar na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Torre agora 1186, Alfa Vitor Juliette. Torre 1186, Bravo Alfa Vitor Juliette. Índia November Alfa está retornando para o aeroporto de Salvador. O Delta, bom dia, Manati, é isso? O número 10? Alfa Vitor Juliette, que está praticamente alinhado com a cabeceira, a 5 milhas passando aí próximo do CIA, é um Cessna 150, Índia November Alfa. Samara Torres, paciente da aeronave da companhia, Alfa Romeo, Índia November Alfa, até a próxima. Até, bom pouso. Delta, com uma dúzia a bordo, correto cotejamento, chame a torre 18.6 para acionamento, táxi decolagem, o altímetro é 1013, até o meu voo e até o regresso, Mike Delta. Macaco Delta, senhor, na porta. Para a melhor torre de controle do Nordeste, Papa Romeu, Índia, November Alpha, 1 minuto da rotatória. Vila November Alpha, reportar rotatória, 1013. November Alpha, ciente, visual com Alpha, Vitor Juliette à frente, Charlie 150. Não, negativo. Ciente, mantém a rotatória, mil pés, espera, ajuste 1013. Vai manter a rotatória, mil pés, em November Alpha. Alfa Vitor Juliette, tem pouso autorizado na 17, o vento 020 graus, 3 nós. Ok, pouso autorizado para Alfa Vitor Juliette. Torre, o Alfa Vitor Juliette foi avistado pelo Engenho November Alfa. Engenho November Alfa efetuando 360 pela direita. Gente, Índia November Alpha tá visual com o Tiago 150 à frente. Afirmo. Tem condição de manter separação com o mesmo e seu segundo paposo? Afirmo. Vai prosseguir então na aproximação, mantendo separação, o Índia November Alpha. November Alpha, reporte na final. Reportará November Alpha. Salvador, bom dia, Azul 4208, informação Índia. Azul 4208, bom dia, deixa eu manter o NV 050 na chegada Mari inicialmente. Azul 4208. Chegada Mari até o 050. Afirmo, na Quebec, faço backtrack, aguardo para retorno. Azul 4208, confirmando a pista da Pouso Serão 97, a pista 90 está impraticável devido a desborrachamento da mesma em manutenção. Estamos cientes, pista 197 NDB. Oi, vetorado, sinal visual. Não negativo, 4208. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar a sua instrução agora. O ajuste 103, seu raio vai na curva do NDB, vai descer para 3.000 pés. Eu vou lhe informar a intenção do controle. Caso, quando no setor sudoeste esteja em condições visuais, o senhor vai prosseguir para um circuito visual e pouso na pista 17. Caso negativo, bloqueie e afasta no procedimento NDB. Ok, o Azul 4208, eu vou na proa do NDB de Salvador, atingir condições visuais, ingresso visual, negativo, setor do procedimento completo. Descendo para 3.000 pés. Afirmativo, reitero, NDB 3.000, descendo. NDB 3.000. Não ajuste? Bona 0, no 3. Gente. November Alpha 3-1 no backtrack, reporte livre. Reportará livre, November Alpha. Você à direita, ali na 17, confirma com 408. É positivo, o senhor não vai vir até a vertical e cruzar o campo para ingressar na perna do vento, não. O senhor vai vir pelo setor uísque, fazer curvas pela direita para interceptar a final. Agora, obrigado. Triple 5594, chame Recife, 12685. Recife, 12685, 5594, bom dia. Boa. Frequência livre, bom dia. Gente, bom dia. Ike Echo Delta, táxi, aporta um espera. Do 4208, desça para 2000. Para 2000, 4208. Eco Delta, mantém a posição. Delta, ingresso de decolagem 070 com 3 nós. Salvador, salve Salvador.